Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje temos episódio 49, estamos quase chegando nos 50. Hoje vamos falar do filme A Bruxa, The Witch. No cartaz é The Witch com dois V's. E depois a gente pode ver se a gente descobre por quê, né? Mas vamos falar de The Witch, diretor Robert Eggers. O diretor do Farol, The Lighthouse, nosso primeiro filme número 1, The Lighthouse, mesmo diretor. Considerado um dos diretores mais criativos e mais interessantes aqui do século XXI. Primeiro filme dele, grande, é The Witch, A Bruxa. Recomendação da nossa ouvinte, Lina Bonfim. Muito obrigado, Lina, pela recomendação. Igor, vamos começar com você? Tudo bem, cara? Você amou demais esse filme? Tudo ótimo, Diegão. Sempre, desde a primeira vez que eu assisti, eu amei demais esse filme. Eu acho que esse filme, ele tem muitas coisas boas, assim. Eu adoro, realmente adoro esse filme. Começando a falar da parte técnica dele, eu adoro a fotografia dele. Me lembra um pouquinho Barry Lyndon, aquele filme dos anos 70 do Stanley Kubrick, né? Que ele mandou que fossem produzidas umas lentes especiais que captassem a luz do dia sem nenhuma interferência de holofotes ou qualquer tipo de iluminação artificial. E assim, ele pôde captar, né, iluminação com luz de velas e tantas outras. E me lembra, assim, alguns momentos, alguns frames desse filme. Me lembra os quadros daquele pintor francês, o Ingres, que se escreve. Então, visualmente, eu acho um filme muito lindo. A trilha sonora dele eu gosto muito também, assim, com instrumentos de época, né? Século XVII, né? Tocado por uma orquestra de câmara. As atuações são fantásticas. Eu gosto muito do roteiro desse filme. Fiquei surpreso com o final. É um filme que prendeu a minha atenção do começo ao fim. Eu adoro a atmosfera. Atmosfera dele, adoro tanto os aspectos mais sobrenaturais, característicos de filmes de horror, quanto também o drama familiar que o filme retrata, né, com aquela família de puritanos. É um filme, eu li em alguma resenha, em algum site recentemente, né, me preparando para a gravação desse podcast, que esse filme é considerado como um dos melhores, se não o melhor filme de horror do século XXI, né, ou seja, das duas últimas décadas. E com razão, assim, é um filme muito bom, eu acho que funciona em vários níveis, mesmo quem, assim, eu imagino, né, mesmo que não é fã do gênero horror pode se identificar e pode gostar desse filme, porque eu acho ele muito bonito, ele eu acho muito bem feito e muito bem escrito. Maravilha, bela descrição. Acho que é interessante a gente contrapor isso, contrapor ou não, né, com o Gustavo, que eu acho que o Gustavo, ele não é um cara conhecido por ser fã de filmes de terror, talvez, acho que ele nunca tinha assistido esse filme. E aí, velho, o que você achou? Cara, não é meu estilo de filme, né? Não achei um filme ruim, não, mas não é um filme que eu escolheria pra assistir, não. Só desgraça em cima de desgraça, tragédia, assassinato, desgraceira. É um filme trevoso, né? Perfeito pro Igor. Maravilha, maravilha. O que a pessoa leva a pessoa a assistir um negócio desse? Ainda bem que eu assisti de manhã, então deu pra salvar o resto do dia, mas... Não me deu medo, não sabia nem que era terror, né? O filme era... Não sei se é porque eu assisti de dia. Você não ficou com medo nem daquela cena que a bruxa tá lá com um cabritinho e ela vira pra trás, assim? Você não ficou com medinho, não? Não, surpreendente. Geralmente eu tomo susto da porra. Se eu tivesse tomado susto, eu tinha parado de assistir. Mas não tomei, não sei porquê. Eu acho que eu tô ficando mais tolerante depois de ouvir vocês falar desse monte de filme de terror que vocês escolhem aqui. A única coisa que eu discordo da parte técnica que eu achei legal e tal é a atuação, que aquela menina, a Tomacinha, é péssima, né? Pelo amor de Deus. É mesmo? Primeira pessoa que fala. Uau. Sério? Ela é muito... Nossa. Né? Interessante. Primeira pessoa que acha eu isso. Eu achei ela péssima. Por que ela não sabe atuar? Talvez ela seja boa em outras profissões, né? Mas na atuação, ela não sabe. Tadinha. Esse filme é o filme que abriu ela pro mundo, né? Ela ficou famosa ela depois desse tá filme. Ela tá em vários filmes, né, recentemente. Vários filmes agora, várias séries de televisão também. Super elogiada. The Queen's Gambit, Peaky Blinders também. Cresceu muito a carreira dela depois desse filme. Pode ser que ela tenha aprendido depois. Começou com esse filme, né? Ela, inclusive, foi criada na Argentina. Ela fala espanhol perfeito argentino. É, mas eu concordo que o filme, quando ela aparece no filme, parece... Te leva um pouco pra uma sensação de você estar vendo Harry Potter, assim, né? Ela faz Harry Potter também? Não, mas ela é meio Hermione, né? Eu achei ela meio... Nível de atuação, assim. É, eu achei ela meio ruim, porque todo mundo é tão bom. Até as crianças são boas, né? Nesse filme, que eu odeio o ator criança. Mas... O pai é muito bom, a mãe é ótima, né? Até a bruxa, até o cabrito é melhor que ela. Bom, não dá pra negar, não. O Black Phillip é o melhor ator disparado do filme, isso sim. André, o que você achou desse filme? Eu... tenho dificuldade de elogiar como o Igor elogiou, porque realmente é um filme muito trevoso, como vocês falaram, né? Então, eu não sei de onde o Igor tira tanto prazer desses filmes, assim. Então, assistir esse filme não me deu muito prazer, não. É interessante, eu achei o aspecto que mais chamou atenção pra mim foi o inglês do filme. O texto do filme. Que não dá pra entender porra nenhuma do que os atores falam, né? Mas você vê que tem uma... causa uma estranheza, né? Uma coisa de época, assim, que eu acho bem autêntico, fica bem interessante. E eu vi o filme meio como isso, como se aquilo fosse o guia do filme, né? Aquele texto, a fala dos personagens, é muito expressiva. Mas eu também não... Enfim, nós vamos discutir, ele vai sair melhor no final do nosso podcast. Sabe que no final ele coloca um negócio dizendo que ele tirou alguns diálogos, literalmente, de documento histórico. É, praticamente todas as falas são tiradas de inglês da época, né? De textos da época e tal. Que é um texto da época do puritanismo, né? É, tem uma linguagem muito de louvor também, né? Eles falam muito de uma linguagem religiosa, assim. Aquela cena, por exemplo, em que o menino tá doente e morrendo, né? Tem um texto, assim, parece aquela coisa, assim, de poemas de santas, né? De louvor e amor a Deus, assim, bem, bem expressivo. Né? Agonia e o êxtase. É, pois é. Então achei interessante. Ao mesmo tempo que deixa o filme bastante inverossímil também, né? Enfim, não é. Acho que não é a qualidade maior do filme ser verossímil, obviamente, né? Não entendi. Como assim? Você falou que era autêntico e agora falou que inverossímil é uma contradição total. Não, autêntico que eu digo... Autêntico porque era... por exemplo, vou dar um exemplo que eu vi um filme recentemente que é o último filme lá do Predador, né? O Prey. Em que os índios falam inglês. Te dá automaticamente uma sensação de que você tá vendo uma coisa inautêntica. Mas quando você vê os colonos puritanos falando o inglês da época, traz uma autenticidade pro que você tá vendo. É isso que eu quis dizer. Então, lógico, eu concordo. Mas isso é verossímil também. Traz uma verossimilhança muito forte pro filme. Sim. Não, mas a parte fantástica do filme, que não é verossímil, né? Parte de tale, né? Que ele é um folk tale, né? Ele fala isso no começo, inclusive. Ele parece um conto de fadas é aterrorizante, né? É um sonho, um conto folclórico, né? Um conto de fadas, ao mesmo tempo que é um filme super autêntico e verossímil. Porque eu acho que também ele fala isso, né? O diretor, numa entrevista, que ele... Os personagens, eles acreditam do coração, profundamente, que existem bruxas e que existe o demônio, o diabo, o mal, sabe? Encarnado, então... É, de uma certa maneira, a gente vê o filme com os olhos deles, né? Isso. Filipão, manda ver. O que você acha desse filme? E aí, eu adoro. Eu tinha assistido no cinema e revi agora pro programa. Eu curto muito. Eu acho, dos três filmes do Eggers que tem, eu acho que o que eu mais gostei foi esse, né? Que ele fez o Farol, né? Foi a inauguração do podcast. E tem aquele mais recente do Homem do Norte, de Vikings, né? Que inclusive também tem ela. Mas eu acho esse o melhor filme dele. Eu curto muito. Não entendi o comentário da atuação ser ruim. Não, eu achei que ela tá boa. Inclusive justificou, né, que ela explodiu dali pra frente. É realmente o Ralph Ineson, né? Aquele cara que faz o pai dela. Eu achei também uma figuraça, assim. Prestei muita atenção nele agora, nessa vez. Gostei muito da presença dele, da voz dele. E o filme é legal, né? Que fica nessa coisa entre uma história folclórica e uma história daquela febre religiosa da época, né? Um pessoal isolado no novo mundo. Daquele fervor todo, né? De tudo que acontece de errado é maldição. Tudo que acontece de bom é bênção, né? Tudo é... É um mundo controlado, né, pela crença deles. E eu achei muito legal, né? Fica entre isso, né? Entre a verossimilhança da mazela deles lá naquela vida e a interpretação toda aquela, né? Da bruxa no bosque, roubando a criança e tal. E eu achei muito legal. Grande estreia para um diretor, assim. Gostei de ter revisto. O Ralph Ineson, que faz o pai, né? O William. E a esposa, né? A Catherine. A Kate Dickey, eu acho que é o nome dela, né? Os dois estão no Cavaleiro Verde, né? Que a gente já falou. Green Knight. Ah, eu sabia que aquela narina dela eu já tinha visto em algum lugar. Ela tem a maior narina do planeta Terra, aquela mulher. Ela é a Guinevere, né? Ela é a Guinevere, não é não? Se não me engano. É, sim. E ele é o Cavaleiro Verde. É, exatamente. Então, é um ator que também, né, ele era pouco conhecido, né? Eu só tinha visto ele antes no The Office inglês, né? Que ele faz um papel de um cara bem, bem canalha, bem bully no The Office inglês, junto com o Ricky Gervais. E aí fez esse filme, eu fiquei também muito impressionado com a atuação dele. Não concordo e nem um pouco com a opinião do Gustavo. Ele, pra mencionar que ele tá no Macbeth também. Faz um papel no Macbeth, que a gente conversou sobre ele também. Ah, exatamente. Né? Eu acho que todo mundo descobriu o Ralph, né? Depois desse filme, né? Depois da Bruxa. Assim como descobriram a Anya Taylor-Joy, que eu acho ela maravilhosa. Foi. Não concordo com o Gustavo. Eu acho que ela tá incrível na Queen's Gambit. Espetacular. Acho ela linda. Acho uma beleza diferente. E ela é toda estilosa também na vida real, né? As roupas dela. São duas coisas diferentes. Não, eu acho ela muito. Eu acho ela excelente atriz. Eu acho que ela tem tudo pra. Eu gostei muito da atuação dela. O André mencionou essa questão da verossimilhança, né? Essa questão da autenticidade. Eu acho que é um bom primeiro tempo pra gente discutir, né? O Igor falou da atmosfera, que ele ama a atmosfera desse filme. Esse filme, ele não tem como você dizer. É inegável que a atmosfera dele é muito bem construída. É incrível. Ele escolheu esses dias nublados, né, pra filmar. Com luz natural, e quando as cenas são noturnas, a iluminação é toda luz de velas, ou do fogo, né? Fogueira, ou fogo, ou luz de velas. Né? E zero trilha sonora, né? Trilha sonora com instrumentos da época, as casas são construídas de acordo com o que as casas eram na época. É, eles filmaram lá nas florestas ao norte de Ontário, no Canadá, que New England ia ser muito caro, né? Ele queria ter filmado em New England, mas eles acharam uma floresta fantástica, né? Uma floresta que realmente podia estar no conto de fadas. Então, essa atmosfera, ela aumenta muito a sensação de que essa família está sozinha no mundo selvagem, né, na natureza, completamente sozinha. E eles ficaram, realmente, os atores ficaram num hotel, tipo uma pousada, e eles ficaram lá, e não iam embora para casa, não. Eles ficaram longe da família de cada um durante toda a filmagem. Então isso também ajudou muito na atuação, né? Eles realmente têm uma harmonia ali de família, né? Uma harmonia não, mas uma energia, realmente parece que eles são uma família de verdade. Então as crianças estão excelentes, né? As crianças estão maravilhosas. O Caleb, eu fiquei muito impressionado com esse menino. Aqueles dois lá, filha da puta, aqueles dois, né? Crianças medonhas. Eu achei excelente. Eu realmente... O bode, né? O bode não é CGI, ele é um bode de verdade. Nada é CGI ali. Então essa autenticidade, ela... Eu acho que é um grande assim, componente para realmente a gente chegar à conclusão de que talvez seja não o melhor, mas talvez um dos melhores filmes de horror do século XXI. Né? O que você acha, Igor? Quer mais falar um pouquinho da atmosfera do filme? Porque a gente pode pensar em realismo também nessa questão que o André mencionou, né? Que o filme tem um elemento fantástico, né? Tem um elemento de folktale, né? De conto folclórico, de folclore, né? De conto de fada. Robert Eggers se inspirou em contos de fadas do folclore de New England, né? Que ele nasceu lá, inclusive, né? Ele é de New England. E os personagens, então, realmente são religiosos, são profundamente religiosos, eles realmente acreditam, né? No mal, na bruxa, no Deus. Então, a gente realmente vê o filme através, como o André mencionou, através da perspectiva deles. Então, esses elementos se somam, né, para criar uma atmosfera fantástica, né? E você pode fazer uma imersão no filme, dentro do filme. Não, sim, eu concordo com você. Eu acho que uma atmosfera fantástica, assim, ela é criada também pelo próprio ambiente em que os personagens se encontram, né? Uma coisa que eu acho interessante, assim, esse filme, ele é categorizado como sendo um filme de horror, mas ele tá dentro de um subgênero que tá cada vez mais proeminente agora de filmes de horror, que é o folk horror, que é um gênero de filmes de horror que foi muito popular nos anos 70, né, especificamente na Inglaterra, com filmes como Witchfinder General, ou então Blood in the Satan's Claw. Wicker Man. Wicker Man, exatamente. O filme folk horror mais conhecido, né? E agora tá tendo uma espécie de revival, né, o folk horror, com filmes como Kill List, A Field in England, tem esse, o Midsommar também. Que é um outro filme excelente, mais famoso, sabe? Então, acho que esse elemento folclórico é extremamente importante para a gente poder entender a estrutura do filme, né, a narrativa do filme, e também, né, esse momento histórico que o filme retrata é um momento muito delicado, porque para nós aqui, pessoas, né, ligeiramente esclarecidas do século XXI, tudo isso pode parecer bobagem, né? Assim, bruxa, sabe? O sobrenatural, mas a gente está falando de uma realidade cultural que foi extremamente importante. Se a gente pensar que a caça às bruxas, né, assim, as condenações sucessivas de mulheres e homens, mas especialmente mulheres, sob acusação de bruxaria, que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, na África e no Brasil também. Foi um evento cultural que durou 300 anos. Levou à morte, diretamente, mais ou menos entre 50 a 60 mil pessoas que foram mortas diretamente, né? Que foram acusadas e executadas como bruxas e bruxos. Fora aquelas pessoas que foram indiretamente levadas à morte por conta de provas de veracidade. Você tinha que provar que você não era uma bruxa. Aí tinha todo tipo de teste maluco, né? Mergulhava a pessoa na água, né? Se a pessoa se afogasse, então isso era prova de que ela não era uma bruxa, né? Se ela flutuasse na água, é porque ela era uma bruxa, então ela ia ter que ser executada. São umas coisas absurdas. Então, assim, isso foi uma realidade para muitas pessoas. Assim, bruxaria, pactos demoníacos, isso era verdade, sabe? Eu acho que, ao contrário de muitos filmes que simplesmente exploram isso de uma maneira meio gratuita, até, de certa forma, até fazem graça com isso, né? Eu acho que esse filme, ele mostra, ou pelo menos ele te dá um vislumbre do real terror metafísico que a presença do demônio, a presença de bruxas pode causar em pessoas da época. E eu acho que você se sente realmente como sendo alguém daquela época, sabe? Eu tive uma total imersão nesse filme. Eu fiquei com muito medo em certos momentos. Aliás, é engraçado, né? Assim, porque sabe, ele falou que ele não se assustou. Eu me assusto pouco em filmes, mas eu me assustei com esse filme. Eu normalmente odeio, né? É uma coisa que é muito comum no cinema de horror atual, que é o jump scare, né? Que quando a música fica muito alta e você leva um susto. A ideia é você dar sustos na plateia. Eu acho isso um truque muito barato, sabe? Se você não tem como realmente provocar medo na plateia, você vai dar susto na plateia. E é uma coisa, sabe, usada exaustivamente nos filmes de horror. Mas eu tive um susto. Tem um jumpscare muito bom, muito bem feito nesse filme, que é aquela hora em que o Caleb, ele tá sendo seduzido por aquela versão mais jovem, né, e voluptuosa da bruxa. Ele tá se aproximando dela, ela dá um beijo na boca dele e, de repente, ela pega ele na nuca com uma mão, mas você vê que é uma mão envelhecida, né, com unhas que parecem assim, garras, né, de uma ave de rapina. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa cena, eu pulei da cadeira. Mas é um bom susto, sabe, porque tem clima, tem atmosfera, tem um propósito naquilo. Então, eu gosto, realmente eu gosto muito da atmosfera desse filme, né? Eu acho que o filme é atmosfera, sabe? Eu, se não me engano, acho que foi o Roman Polanski que ele falou, sabe? Tipo, cinema é contar uma boa história, cinema é passar uma mensagem bonita. Não, Polanski falou, cinema é atmosfera. Você cria uma boa atmosfera, você envolve o seu público nessa atmosfera, você tem o filme. Um filme que consegue fazer isso é um bom filme. Pra mim, isso vale como critério máximo. A gente pode pensar também no... É parecido com a Lagosta, que a gente falou na semana passada, né? E o Tarkovsky falou isso, né? Eu vi um vídeo que o cara cita Tarkovsky, o Tarkovsky fala, né, que os grandes diretores criam mundos próprios, assim como Lanthimos criou os mundos dele. E acho que esse filme, a gente pode dizer que o Robert Eggers criou um mundo próprio dele. Criou um mundo à parte. Assim como ele também fez no Farol. Com linguagem própria, né? Com a tessitura própria desse mundo. Uma pergunta polêmica. Polêmica não, mas uma pergunta não muito usual que eu quero fazer para Gustavo. Gustavo é o nosso homem mais religioso aqui do grupo. Você acha que, se você acredita realmente como esse pessoal acredita no mal, né, na existência da influência demoníaca, né, de bruxas e demônios, você acha que isso, o fato de você acreditar neles, você chama eles para a existência? A superstição, às vezes, é tão forte, né, a crença é tão forte que você realmente chama? Você materializa aquilo de alguma forma? Talvez. É difícil, né? Porque o que seria materializar, né? Tudo depende de como você interpreta o que está acontecendo com você. Se você interpreta o que está acontecendo nesses termos, é verdade, né? É só, na verdade, a linguagem que eles usam para interpretar. Quer dizer, você pode pensar que as crianças estavam morrendo por fome, o que seja, né? Mas se o seu instrumental de interpretação do mundo é místico, você vai colocar uma interpretação mística, né? Isso é uma época que não existe ainda conceito de nutrição como a gente tem hoje em dia, conceito de agronomia. Todo desenvolvimento da ciência, ou se já foi desenvolvido, não chegou ali naquela parte do mundo. Então é mais fácil para eles interpretar desse jeito. Porque eu fico imaginando que, como o Igor falou, né, muitas mulheres, especialmente as mulheres mais inteligentes, mais independentes, mais fortes, né, elas provocavam terror nos homens, né? É um dos temas do filme que a gente pode falar depois, né? O medo da mulher, né? O medo do feminino. Mas eu acho que, assim como acreditavam que aquelas mulheres eram realmente bruxas, talvez muitas delas também se acreditavam bruxas, né? Em consequência. Então você acha que pode ter existido de fato bruxas naquela época? Mulheres que faziam pacto com o demônio, que acreditavam que tinham pacto com o demônio? Assim? Não, eu acho não. Com certeza existiram. Né? Existe ainda hoje em dia. Sim, existe hoje. Com certeza existiram. Eu não sei se elas voavam pelado no meio do mato, mas que existia, existia. O Robert Eggers fala isso, né? Ele não quis fugir disso, né? Ele não quis, assim, deixar claro, assim, que não, que é tudo superstição, que, né? Que era simplesmente uma questão machista, né? E patriarcado, tal, e medo da mulher. Que, de fato, tinha, né? Uma crença tão forte, tão, né, no misticismo, tão, uma crença mística tão poderosa. E eu fico pensando, assim, porque tem um contraste grande no filme, né? Dessa questão de religiosa, que no filme tem tem uma cena em que o diabo vem, ele se materializa, né? O Black Phillip se transforma num homem e ele vem falar com a Thomasin no final, né? Depois que ela mata a própria mãe e ela tá sentada ali na mesa, né? Com a cabeça baixa, completamente sozinha, todo mundo já tinha morrido. E aí ele fala com ela, né? Ele seduz ela. Né? Muito legal a frase, né? Você parece manteiga, inclusive, né? Manteiga, e você deseja viver deliciosamente. Essa é a frase mais famosa do filme, né? Sim. Você deseja realizar todos os seus desejos mais íntimos, livremente, né? Ao contrário, né? A Deus é silencioso, né? Silêncio de Deus. Não, o diabo não é silencioso, o diabo fala. Não é legal isso? E ainda mais nessa época, né? Do puritanismo, né? Que acho que não é de graça que o filme começa com eles, que eles já estavam naquele ambiente dos peregrinos americanos, né? Dos puritanos que fugiram da Inglaterra, porque eles eram conservadores demais até. Aí, nessa própria colônia New England, ele é mais conservador ainda do que o próprio meio de lutar. Então ele vai sozinho com a família lá pro meio do nada, né? Então o cara, assim, é um cara quase do Antigo Testamento, né? A visão dele, né? Aquele... é o puritano mesmo, assim, né? Então tem aquele isolamento todo muito relacionado ao castigo físico, né? A aprovação. Então, realmente, né? Quando o bebê some, o primeiro, né? Que era uma cena muito boa, que é o bebê é roubado e some, né? Eles não sabem o que acontece. Ele tá falando pra mulher, olha só, nós tivemos muita sorte porque nenhum filho nosso tinha morrido, né? Então a gente não foi grato a Deus até agora. E agora a gente tá, tipo, pagando, né? Que na época, né? Não, era comum, né? Esse tipo de coisas, né? Deus escreve certo pelas linhas tortas, etc, né? Que tem sempre... É o caminho da dureza e do sofrimento que vai te purificando, né? É o oposto da oferta do prazer do final do filme, né? Então é completamente ligado a aprovação física, né? Não e mental, é? E espiritual, né? Porque Deus parece que sempre testa com o silêncio dele, né? Quem é muito crente a Deus nunca sabe exatamente por que está acontecendo tanta... Né? Essa família, ela vai sofrendo cada vez mais tragédias, e a gente pode discutir aqui que essas... O filme, ele fica ambíguo também, né? Porque vão acontecendo tragédias e vão acontecendo coisas terríveis com essa família, e grande parte da responsabilidade disso tudo é deles mesmos, né? Principalmente do pai. Mas também, ao mesmo tempo, eles estão sendo acossados, né? Por uma força externa. Isso eu acho legal desse filme, que não é nenhum drama de época, nem um filme completamente fantasioso, né? De bruxas e tal. Ele constantemente está com as duas bolas no ar ao mesmo tempo, né? Tem o assédio supernatural e tal, que o filme oferece como realmente uma realidade que está acontecendo. Mas ele nunca deixa de mostrar que realmente eles estão no meio do nada, eles não têm apoio de ninguém, é tudo super rudimentário, não tem o know-how das coisas, né? Ele não é um bom fazendeiro, né? A própria filha diz que ele é só bom pra cortar lenha, né? Então tem isso, né? Tá sofrendo o aspecto da bruxa fantástico, mas também é a época, né? É o ambiente, é a incompetência, é a dureza da realidade onde eles vivem mesmo, né? Com aquela mentalidade, com aquele sistema todo em cima deles, né? De pensamento religioso controla tudo e justifica tudo, né? Mas também tem o lado supernatural do filme, né? Isso que eu acho legal. É ao mesmo tempo as duas coisas. Mas você esqueceu de explicar, de mencionar um dos principais motores, né? Catalisadores dessas tragédias, né? Que é o orgulho do pai, né? O filme começa com isso. Ele tá abdicando da vida na fazenda lá na cidade por orgulho, né? Que ele nem aceita o julgamento que eles estão fazendo, né? Que eles são impíos em relação a ele. Ele não tá indo embora com a família dele por puramente uma visão de procurar uma visão, um estilo de vida mais puro, mais pio. E sim porque tem uma divergência lá entre a sociedade e ele, né? E ele diz, não, eu vou embora, foda-se, né? Acima do bem-estar da família, né? Dos filhos dele, especialmente. É, mas mais do que orgulho, ele tá movido pela fé, como vocês estavam falando, que ele parece um personagem do Antigo Testamento, né? Ele acredita naquilo, ele vai até as últimas consequências, né? E ele vê tudo a partir desse radicalismo religioso. Que, e radicalismo não no sentido de fundamentalismo, né? Talvez no fundamentalismo, né? Que, por exemplo, é igual como vocês falaram, a criança desaparece, né? O bebê desaparece no começo e ele acha toda uma explicação já religiosa para aquilo, né? Mas eu não vejo orgulho nele, não. Pelo contrário, eu acho que tem uma humildade imensa no que ele faz. Vocês não acham, não? Ah, vou discordar de você. Sim, eu vejo o ponto do André, eu entendo o que você está falando. Assim, humildade diante de Deus, né? Talvez. É, assim. Uma submissão total, né? Submissão à vontade divina, sim, sabe? Mas por um outro lado também, você imagina que os levou a essa situação foi, de certa forma, o orgulho desse homem, né? Assim, porque a primeira fala do filme é justamente, né? Nós, assim, ele se perguntando, né? Para que nós atravessamos um mar e viemos até essa terra? terra selvagem, né, essa wilderness, assim como ele chama, né, a floresta, né, assim como ele chama, wilderness, eu imagino que é como ele chama o então nascente Estados Unidos, né, assim, a terra da Nova Inglaterra. Para que nós atravessamos o mar e viemos até aqui, até essa terra selvagem, se não com o intuito, né, de pregar o evangelho e conquistar essa terra? Então, assim, eu acho que já começa aí. Sabe, há uma discordância religiosa no começo do filme entre esse homem e a comunidade a qual ele em um primeiro momento pertencia, e isso foi, esse conflito foi causado, né, assim, a gente não tem detalhes disso, mas a gente imagina, né, pelas poucas falas em que isso é articulado, que esse conflito foi causado por uma interpretação que ele tinha, que era superior à interpretação oficial que as pessoas dessa comunidade tinham. Ele é banido, ele vira um outcast, ele vai com a família dele para a floresta, isso a despeito da vontade da esposa dele, sabe, que não quer ir para a floresta. Aliás, em um determinado momento do filme, a esposa dele até expressa que ela não queria nem ter ido para lá. Ela queria ter ficado na Inglaterra. Mas ele negligencia a vontade da própria esposa. Ele vai para a Inglaterra, ele desafia a comunidade dele e se achando, né? Isso depois é exposto pela filha dele de uma forma extraordinária, né, naquela cena, né, muito forte. Ele se achando capaz de sobreviver na floresta, né, ele submete toda a família dele àquele martírio, sabe? Mas ele nem sequer é um bom fazendeiro. Então, eu acho que sim, eu vejo o orgulho desse homem, sabe, como sendo talvez assim um dos principais causadores dessa tragédia dele. Talvez o discurso religioso dele venha esconder o orgulho, né? Como se a verdadeira razão fosse o orgulho, mas ele se disfarça com a argumentação religiosa, fundamentalista, talvez. É uma interpretação, como para várias outras partes do filme, né? O filme inclusive pode ser visto dessa maneira, né? As pessoas vivendo as durezas da vida que eles estavam levando e tudo mais sendo como uma espécie de fantasia que acontece em paralelo, como o filme O Labirinto do Fauno, né, em que a menina ela passa por vários desafios, né, várias dificuldades e encarar a questão da morte, etc, e da violência extrema, e tem toda uma dimensão mitológica que se passa em paralelo, como se fosse um análogo, né, daquela existência crua, e para tornar aquilo palatável, inclusive. Então o filme poderia ter esse aspecto também, né, e a família vivendo seus dramas, inclusive pulsionais, de ódio, de amor, de incestuosidade, etc, etc, e toda a parte mítica ou de lenda, de folktale, como uma expressão literária para aquilo que está acontecendo, né? Mas também isso é duvidoso que o filme seja isso também, né? Não, ele é aquilo que a gente interpreta, né? Porque na verdade isso reduz o filme a uma dimensão só. Eu acho que ele tem várias camadas, né? Você pode interpretar de várias maneiras. Essa seria uma delas. Porque tem coisas que não são explicáveis dessa maneira. O quê, por exemplo? Por exemplo, o desaparecimento da criança no começo. Exatamente, né? Não é explicável dessa maneira. Realmente parece que uma bruxa foi lá e na velocidade da luz e roubou o bebê. Você poderia tentar explicar como a menina tinha algum desejo de substituir a mãe, ela invejava que a mãe tinha um filho do pai. Você poderia dar uma interpretação meio edipiana, vamos dizer assim, e a dimensão da bruxa viria explicar de forma mítica isso. Poderia. Era isso aí mesmo. Boto muita fé. Concordo com você. Eu acho que essas interpretações, elas só enriquecem a experiência de poder assistir esse filme. Assim, eu não acho que... Assim, claro, se você se atém a uma interpretação apenas, por melhor que ela seja, sabe? Por mais que ela seja uma interessantíssima interpretação psicanalítica daquilo que você está vendo, sabe? Você vai empobrecer parte do material do filme. Até mesmo porque há essas questões, como o Diego já tinha falado, assim, sabe? Há essas questões metafísicas, sobrenaturais, né? Extraordinárias, né? Que fogem do ordinário, que não são explicadas simplesmente com ciência, ou com psicanálise, ou com psicologia, ou com sociologia, né? E é uma dimensão interessante, sabe? Porque, como eu falei, assim, a gente vive numa época assim, supostamente esclarecida, em que esse tipo de coisa é tratado como superstição, e a gente simplesmente não olha para isso. Por que não? Sabe? Há um preconceito nosso a respeito disso. Mas eu queria fazer um outro comentário. A respeito disso, sim, há coisas não explicadas. Por exemplo, o desaparecimento do bebê, né? Ele não é explicado de fato. Quer dizer, há uma explicação, sabe? A bruxa sequestrou o bebê. Isso é uma explicação. Pode não ser a explicação que você queira, não, assim, que uma parte do público queira, mas sem dúvida nenhuma isso é uma explicação. Agora, mais interessante talvez do que dar explicações a eventos, né, é ver que a presença dessa bruxa na floresta, né, e a influência dela na família, ela é uma espécie de catalisador de conflitos que já estavam latentes naquela família, mas que eles não eram expressos, eles não eram anunciados. Então, assim, quando o bebê desaparece, você vê, por exemplo, a mãe, a Catherine, ela passando por um processo muito doloroso de luto que tenta ser suprimido pelo marido, né? Inclusive, tem uma hora que ele fala pra ela, assim, pô, você já tá há muito tempo, né? Você tá focando muito nas suas próprias aflições. Isso é pecado, você deveria focar em Deus, sabe? Ou seja, você tá experienciando, assim, uma série de eventos juntamente com uma família em que a figura central, né, o pai, assim, hierarquicamente, né, figura mais importante, ele tem um controle até mesmo da parte emocional dos membros dessa família. E ele não apenas negligencia as vontades, né, da esposa, da filha, do filho, como também ele tenta suprimir os sentimentos das pessoas. E isso só fica claro a partir do momento que você vê essa mulher tentando sofrer, tentando viver o luto dela pelo filho dela que desapareceu, e esse homem falando pra ela não fazer isso. Inclusive o menino Caleb, uma hora que ele é levado lá pra floresta, né, ele reclama disso, ele fala assim, mas por que que você, não, eu não vejo nem você nem mamãe falando sequer o nome do Samuel. Ou seja, ele tinha proibido que fosse mencionado o nome do menino. Ele queria esquecê-lo, né, de forma alguma. E todo aquele conflito interno do menino, se ele iria para o céu ou não, pelo fato dele ter nascido em pecado, e se Samuel estava realmente assim, no céu, né, agora que ele tinha morrido, né, já tinham dado o menino como morto, né? E ele fala, não, assim, você não tem que se questionar, sabe? Para de pensar esse tipo de coisa. Por que você está pensando isso? Isso não é para você pensar. Então, esse autoritarismo do pai só fica evidente com o desaparecimento do Samuel, até então estava latente, mas fica evidente para nós, público, com o desaparecimento do Samuel pela bruxa, porque a bruxa levou embora. Então, se a bruxa existe ou não, se o sobrenatural existe ou não, se é uma real explicação ou não, não importa, mas assim, aquele evento desencadeia uma série de outras coisas interessantíssimas no filme. Estava curioso para perguntar para o Gustavo aqui, e para todos também, né? Que, pensando no que você está falando, pensando no que o André falou, a gente poderia pensar que a bruxa pode ser uma representação desse desejo de ambas as mulheres da família, né? Tanto da Thomasin quanto da Catherine, de se romper contra a submissão que o marido impõe, desse desejo de dependência, de autonomia, de fazer o que eu quero da minha vida, sabe? Eu não quero estar aqui. E a bruxa é uma manifestação disso? Sim, e a bruxa é inclusive a anti-mãe, né? A bruxa é meio contrária à maternidade, essa posição da mulher é esposa e mãe, né? Inclusive, quando a esposa ela passa por aquela crise dela, ela amamenta um corvo com o sangue do mamilo, né? Que parece que é uma referência, inclusive, a isso. É assim que as bruxas amamentam, né? Não é o leite materno, é o sangue do seio, alimentando uma criatura, um corvo, né? Por exemplo, e não uma criança. Então, realmente, a mãe representa essa retirada total da mulher dessa posição da família, submissa ao marido, reprimindo os próprios desejos, ou submissa à posição materna, etc. Então, eu acho que o filme advoga um pouco isso, né? A gente sai do filme com essa sensação de que ser uma mulher, submissa ao marido, mãe, dedicada aos filhos, é algo que tem que ser superado. É superado pela heroína do filme, que faz um pacto com o demônio e vira uma bruxa que acende até o topo das árvores na floresta, né? Eu achei que tem uma defesa subliminar do filme disso. Não sei se vocês concordam. É uma defesa ambígua também, né? Porque ela vira um monstro, né? Eu acho que ela não é uma questão... Não é geral, assim. Não é qualquer casamento e qualquer maternidade, né? É aquela situação específica ali. Sim, mas eu tô expandindo com ideias, né? Sim, claro. Mas porque, de fato, a bruxa, ela não tá nem aí pros homens da família, né? Ela mata os homens da família, né? O Caleb e o William. E o Samuel, claro, né? Inclusive, ela começa castrando o bebê, né? E sugere isso, né? Ela pega uma espécie de faca, alguma coisa cortante. Acho que ela pode ir na barriga dele, não? Mas ela vai na direção do pênis, né? Vai, e depois a cena é cortada e depois você não sabe que o bebê virou massa de modelar depois, né? Porque parte dos folk tales é que as bruxas se alimentavam mesmo de neném, né? E usavam o neném como sacrifício humano também. E de fato, então, né? Claro que mata o Samuel também. Porque a bruxa tá interessada em seduzir as mulheres da família, né? Tanto é que quando essa cena do corvo é a cena que o corvo tá se amamentando, né? Tá se alimentando do seio, do sangue do seio da Catherine. É o auge da Catherine seduzida, né? Em transe. Ela tá vendo os filhos que já morreram, inclusive, né? Ao mesmo tempo, né? Então ela também tava no auge daquela fantasia que o demônio cria de tentação, né? Que me lembra muito um pouco... É uma coisa típica que na história, né, da religião, né, que o diabo ele vem pra tentar, né, pra te seduzir. Mas eu acho que quem tá seduzida é a garota, né? Ela já tá meio que condenada, né? Ela tá mais pro lado da loucura do que da bruxaria, vamos dizer assim. Tava aqui dando uma pesquisadinha, assim, aquele Joseph Lee, aquele psicólogo, ele fala que eu acho que ele tirou isso de um livro chamado Fear of the Feminine, de um psicólogo, acredito, chamado Eric Newman. Estava falando dessa história do culto da Virgem Maria. É porque tinha uma relação com o puritanismo, que é um culto à pureza. Então, justamente, você tem aspectos do feminino que estão sendo suprimidos, né? E isso aparece no filme justamente nessa negligência que o patriarca da família faz, né? Em relação à vontade, né? Às vontades da esposa, né? Inclusive, tem uma fala interessante dela, que ela fala assim, sabe? Tipo, eu receio estar me tornando uma megera para você, né? Assim, a megera, sabe? O que que é? Quando é que surge, assim, a megera? Justamente quando é imposta à mulher, né, assim, o papel da boa esposa, e ela tem que se conformar com isso. Ela só pode ser apenas isso. Sabe? Tipo, você será para mim a boa esposa. Sabe? Pronto. Então, ou seja, todas as suas vontades, todos os seus desejos, todas as suas falas, toda articulação daquilo, da sua interioridade, sabe, tem que ser sacrificada em prol desse papel que você vai desempenhar agora. Você vai ser a boa esposa. Aí, com esse culto da boa esposa, surge megera. Essa mulher o tempo todo dizendo sim, sim, sim, sim, sim pra esse cara, sabe? Tem uma hora que ela começa a reclamar, claro, sabe? Ela tem que reclamar. E ela se torna uma pessoa triste, ela se torna uma pessoa amargurada, ela se torna uma pessoa exigente, ela vai bater na filha, ela vai castigar os gêmeos, ela vai fazer uma porrada de coisa, sabe? Ela vai estar perpetuamente, né, num estado de insatisfação. E, simbolicamente, é isso que acontece com a bruxa, sabe? A bruxa, ela teria isso. Claro que já existia bruxas antes, assim, sabe? Tem bruxas na mitologia grega, inclusive. Ou então seres que se parecem com bruxas, né? Mas assim, quando é que tem essa digamos assim, esse boost, essa moda de bruxa, que tem bruxa em todo canto, todo lugar, toda mulher agora é uma bruxa, toda mulher que é pega catando cogumelo na floresta, ah, é uma bruxa, justamente no século XIV. Agora, claro, isso é uma hipótese, porque você está falando assim, você não está falando de dados históricos, você está falando da vida psicológica de pessoas que viveram há 600 anos atrás. Não tem como se afirmar nada. Imagina, é uma coincidência que no momento em que se cultua a pureza da mulher acima de qualquer outra coisa, de repente os homens começaram a ver bruxa em todos os cantos? Pode ser que realmente seja só uma coincidência, sabe? Porque isso é uma hipótese. Como é que a gente pode entrar na cabeça de pessoas que viveram há tanto tempo atrás, sabe? Mas simbolicamente isso faz sentido em termos de supressão do feminino. Isso que você falou é muito importante, porque claro, um dos temas principais do filme é o medo da mulher, né? O medo ao feminino. Isso que você falou é ótimo, porque a gente tem há milênios, né? Mitologia grega cheia de exemplos de monstros femininos, né? Tem a Hidra, as sereias. Inclusive, eu acho que tem. Eu esqueci agora o nome, mas eu acho que eu li em algum lugar que tem monstros femininos que são castradores, né? Tem monstros que a vagina desse monstro são dentes. Então, o medo, especialmente da autonomia da mulher, né? O medo que a mulher não seja mais pura e não seja mais submissa, ele existe em muitas culturas diferentes, inclusive. Porque o conto, né, é um cautionary tale, na verdade, né? Na verdade, qual é a função desse tipo de história? Tipo, não foge da sua vila, né? Não inventa de fugir da norma e querer viver no meio do mato, porque todo tipo de desgraça e sofrimento vai acontecer. Da mesma forma que a bruxa, da maneira como é representada, é um cautionary tale para a mulher, né? Assim, né? Não inventa de fugir da norma, porque você vai virar uma bruxa. A função é de controle, né? A maneira como essas imagens são construídas são formas de controle, né? Para tentar evitar que você fuja da norma, né? Porque o objetivo da entidade de poder é manter você dentro da norma que é mediada por ele, né? Assim, a norma que é criada por quem tem poder. Mas é interessante isso, né? Porque essa questão do final feliz ou não, eu acho que o diretor quis mostrar isso, né? Ele não quis que o filme dele fosse um cautionary tale. Especialmente nesse sentido aí que você tá falando, né? Então, eu achei legal a maneira que ele mostra o fim, que elas estão em festa ali, elas estão rindo, né? Elas não estão sofrendo, elas não estão numa situação de martírio, horror ali. Elas são bruxas e aparentemente elas estão vivendo deliciosamente. Então, eu achei interessante do filme, né? Acho que o filme não tem essa mensagem moral, claro que não. Que o folk tale sempre tem, né? Eu acho que ele tem até uma mensagem um pouco oposta, né? Que ele dá uma mensagem, inclusive, acho que muito negativa quanto à crença, né? Pelo menos quanto à crença fanática, né? Que não tem nenhuma benesse. Ele é como um Jó, né? O pai da família é como um Jó caricatural, assim. A própria esposa diz isso, né? Ela diz, eu sou como a esposa de Jó, né? Ah, ela fala isso. Porque ele não... É uma agonia, porque ele realmente é o cara mais pio, que existe. E Deus é completamente silencioso, né? Se fode aí, meu irmão. Se vira, sabe? Tu é ruim, não consegue ser provedor. Vou te ajudar, não. Eu achei bem abrupto aquele bode matando ele. Eu não esperava de jeito nenhum aquilo no filme. Porque o diabo intervém mesmo, né, na história, assim, de forma muito abrupta, né? É, tipo, tirou ele do caminho, assim, praticamente. É o famoso jump scare que o Igor tava falando, né? Ele tava falando com a filha dele, assim, e de repente... E até aquele momento a gente não sabe, né? A gente acha que tudo pode ser explicado, assim, de forma não mística, né? Mas até aquilo também é acidental, né? Pode ser o cabrito tá solto e é um cabrito perturbado, que já tinha saído antes no próprio filme. Sim, e, sim. Né? É. Só no final mesmo, quando ela fala que ela assina o livro aí, né? Até a morte dele ainda pode ser acidente, uma tragédia a mais, né? Nessa história toda. Eu lembro que o Robert Eggers também falou em outra entrevista que eu vi, uma maneira de representar, né, de recriar um folktale, né, um conto folclórico, é por meio de arquétipos, né? Essas histórias, elas são passadas de geração em geração em geração, e os personagens estão sempre dentro de algum arquétipo. E esse filme faz muito bem isso, porque esse filme ele pega os arquétipos, né, e ele joga esses arquétipos em situações opostas. Então você tem a figura da mãe, por exemplo, da Catherine, que deveria ser o arquétipo da caregiver, né? Como é que fala isso? O arquétipo da mulher que cuida da mãe. E ela é uma mulher que está revoltada, em luto, né? E uma mulher fria, distante, especialmente da filha mais velha, né? Que ela tem um rancor muito forte, né? Uma coisa lá dentro, sei lá, talvez algum ciúme, algum recalque que ela tenha com a filha que está florescendo, né? Na adolescência, no auge. Na cena que ela morre, ela fala isso, né? Que a filha estava tentando seduzir o irmão e até o pai, não sei o quê. Tem uma coisa meio mal colocada nesse sentido, né? De ressentimento, né? Exatamente. Então, e além disso, né? Tem o arquétipo do pai, provedor. E é tudo que ele não consegue fazer, né? Prover. Como a gente tinha falado, ele é ruim em tudo. Ele só consegue fazer aquela tarefa repetitiva de quebrar a lenha. E os dois meninos, os bebezinhos da família, são tipo a fonte da corrupção, né? Que já de cara... Não, são os menos inocentes, são aqueles dois, né? Tem um elemento meio macabro, né? Desde que eles já foram seduzidos pelo Black Phillip, né? Então, realmente, o pai não supre nada, a mãe não cuida da família. E a filha, né, mais velha, né, a Thomasin, ela começa o filme no arquétipo da inocência também, né? Inocente, né? Da pura mesmo, né? Ela começa rezando, né? Uma das primeiras cenas dela, ela rezando, né? E dizendo que ela tá levando uma vida... em pecado, né? Sendo que não tem pecado nenhum. É tudo na cabeça dela. Pecado em pensamento, ela diz, assim. Eu tô pecando no pensamento, ela menciona, inclusive, né? E ela termina o filme bruxa total, no outro espectro. Rindo, gargalhando, né? Acendendo, como o André falou, para as árvores. Tá? Eu acho que isso é uma outra qualidade do filme, né? Uma coisa muito eficiente que ele fez, né? Quando você reverte arquétipos, né? Naturalmente você cria horror. O que vocês acham disso? Mas eu acho que mais do que horror, a perspectiva de ser uma bruxa é uma fantasia de fuga, né? Quase. Tipo, quando é que ela fala que é uma bruxa, Tomazinho? Quando os meninos estão pentelhando ela, né? Porque ela é obrigada a cuidar daqueles dois pentelhos. E os meninos estão enchendo o saco e ela não sabe mais o que fazer. Então é como se ela tá confrontada com esse negócio de ter cuidado dos meninos e tá submetida, não sei o quê. Aí ela fala, não, eu sou mesmo a bruxa, eu sou não sei o quê. É, supostamente de brincadeira e tal, ou pra assustar a menina. Mas tem um fundo de desejo ali. Tipo, se eu fosse uma bruxa, ninguém ia ficar fazendo isso comigo, né? Se eu fosse uma bruxa, eu não precisava me submeter a nada disso. Tem uma razão porque quando hoje em dia mesmo o pessoal fala esse negócio da bruxa, né? Eu sou a bruxa que não sei quem queimou, que como é? Eu sou a bruxa que o seu avô não queimou. Mas tu é de Piracicaba, pô. Eu sou descendente. É, né? Eu sou a neta da bruxa que o seu avô não quebrou, né? É de São José dos Campos. E a mãe a avó é crente, então não tem com nada. É, mas essa fantasia da bruxa, porque a bruxa representa essa coisa de quebra da posição feminina, eu acho, né? Porque você vê, tem uma coisa psicanalítica. Eu concordo com o André, que eu acho que ser psicanalizado demais esse filme tira um pouco a aura mística e tal, que é uma coisa, uma das qualidades do filme. É, tem uma coisa da condição feminina que você imediatamente você joga na condição feminina tudo de ruim que acontece com você. E a maneira mais fácil de fazer isso é jogar na outra mulher, né? Então, a mãe, quando perde o bebê, tudo bem, que a menina que tava com o bebê brincando e tal, mas não é só isso, né? Porque é isso, imediatamente ela começa a dizer que a menina tava seduzindo o irmão. Tudo de ruim que uma mulher pode ser, a menina começa a ser, entendeu? A menina é uma prostituta, é sem vergonha, ela não faz nada que a mãe quer, então ela joga tudo da condição feminina em cima da filha, né? Da filha que tá numa idade, ela inclusive quer mandar a menina embora, né? Ela quer que a menina vá lá trabalhar com alguém, porque ela já virou mulher e tal, já menstruou, supostamente. E aí quando você vê essa congregação, aí você vê aquele monte de mulher juntas, né? Assim, uma convivência puramente feminina e tal, mediada pelo diabo, mas no enfim. É como se fosse uma fuga dessa necessidade de conflito, né? Do feminino com o feminino, de você estar sempre, né? Eu sou mulher porque você é mulher, então a culpa é sua. E é como se esse Sabá das Bruxas conseguisse quebrar isso, né? E aí finalmente a mulher pode ascender e tal. Isso é uma ideia, uma fantasia que está presente ainda hoje, né? Assim, ou pelo menos está sendo revivida hoje. Eu acho que o filme é um bom retrato disso, assim. E a menina até tenta, você vê que a menina mata a mãe sem muito querer, né? Ela mata porque a mãe ia matar ela, mas assim, ela não quer, ela tenta ainda, né? A mãe tava num momento de delírio, né? E tava tentando matar a menina e tal, e a defesa dela é começar a gritar: eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? Só que não dá certo, né? Não funciona. Exato. Essa cena é muito boa, apesar da atuação péssima dela. Mas o... ela tenta fugir desse negócio sem precisar virar uma bruxa, entendeu? Mas é meio que... é quase como inevitável, né? Como se fosse a única... Só no final, assim, que, né? Tudo que ela foi acusada ao longo do filme, mas foi só realmente nos últimos minutos do filme que ela realmente dá essa guinada, né? No resto do filme inteiro, não. Ela tá tentando se manter naquele esquema lá da família, né? E a própria bruxa, né? É isso que o André falou. A primeira, a bruxa, quando ela aparece logo no começo, ela tá castrando o menino. Depois a outra seduz o irmão, né? Que é uma coisa que a mãe acusa ela de fazer depois. Quer dizer, a bruxa meio que condensa tudo de maléfico que o caráter feminino pode ter, né? Por isso que é legal do filme, porque ela, no final, quando ela realmente se junta e cede à tentação, né, à proposta, né, do demônio, né, e assina o livro, ela não tem mais outras, não tem saída. Ela tá numa situação absolutamente que ela não tem outra coisa pra fazer. Não é porque foi uma escolha dela, não, eu vou ser bruxa mesmo, prefiro, é o meu desejo de verdade. O filme talvez tenha sido o desejo mesmo dela, no fundo, sempre ser bruxa, né, e viver desse jeito, né, num Sabá, junto com as outras mulheres. Deliciosamente, mas a gente nunca vai realmente saber, porque ela não tinha outra opção. Será que ela estava realmente seduzindo o menino, o irmão dela? Porque o menino não tem outra menina pra ele ver, não tem nada, não tem ninguém lá. Ele só tem a irmã, e ele tá entrando na puberdade, os hormônios estão vindo, né? Será que isso é sedução? Não, essa cena que ela inclusive tá dormindo, né? E ele olha pra ela assim, meio que no decote e tal, é uma cena que lembra um pouco aquela do Babel, né? Também, que é o pessoal que vive no mundo, no meio do nada, na perdição absoluta, não tem, é isolamento completo, né? Aí tem uma curiosidade do menino com a irmã dele, né? No Babel, que também tem nesse filme, né? Na cabeça da mãe é ela que tá seduzindo o menino, né? É um menino que tá curioso, né? Em qualquer contexto, acho que tem isso, né? É uma coisa humana. Só que é isso. A maneira como inconscientemente a formação do inconsciente feminino, imediatamente é tipo assim, ela é culpada porque ela existe, entendeu? Ela não fez nada, ela tava dormindo, inclusive. Mas ela é culpada porque ela existe e ela é mulher, né? E isso imediatamente levanta tudo de ruim que aconteceu com a mãe também, né? Que não teve direito de dizer nada. Ela não queria sair na Inglaterra, ela não queria sair da plantation, ela não queria ir calada esse tempo todo. Então, existe uma coisa inconsciente muito forte e muito difícil de quebrar e que se tenta quebrar hoje em dia, mas eu acho que não muito de maneira muito bem sucedida, mas que é isso. Ao contrário do homem, né? Quer dizer, o outro homem, pro homem, ele é um mistério a ser perseguido, né? Assim, você vai tentar, esse cara talvez tenha o falo, né? Esse cara é o cara, porra, esse cara conseguiu alguma coisa que eu não consigo, esse cara conseguiu a mulher que eu não consigo, esse cara, que são todos protótipos do pai primitivo, né? Que conseguiu a sua mãe, etc, pensando em castração. Ao contrário disso, a mulher, ela não sofre a ameaça de castração, né? Ela já se vê castrada, sem explicação nenhuma. Então, diante dessa falta de explicação, a explicação mais fácil é: eu sou mulher porque minha mãe é mulher, a culpa é dela. Eu sou mulher porque minha mãe é mulher e a culpa é de todas as mulheres. Eu sou mulher porque mulher existe e tudo de ruim é porque... E aí isso é muito difícil de quebrar inconscientemente, essa dificuldade de imediatamente ver espelhado na outra mulher tudo de difícil que existe na condição de ser mulher, de você conseguir realmente uma sororidade real, assim, que para um homem eu acho que é muito mais fácil. Inclusive, isso é um elo com o filme passado, né? Com tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. É a mesma dinâmica, inclusive, né? De certa maneira, né? Verdade. E é o oposto do Farol, né? Esse diretor é o que gosta de psicanálise, né? Acho que a gente tinha falado isso no Farol. No Farol, ele justamente retrata essa passagem do ponto de vista masculino, que é o menino e a figura do pai, que é o William Dafoe, né? É isso, e o menino enlouquece, né? Ele recusa esse papel. Do mesmo jeito, é parecido, né? Se você pensar o arco dos dois, só que um da perspectiva masculina e um da perspectiva feminina. É como se fosse o arco dos dois com a condição masculina e com a condição feminina, no caso desse outro filme. No da condição masculina é isso, o cara entra, tem essa figura paterna que quer dar a regra e dar a lei e bababá, e que controla a sedução e o direito do prazer e da libido e tal, e o menino recusa e tal, e enlouquece e tenta matar o pai e mata a figura do pai, né, na verdade nos dois filmes, né, um ele mata o William Dafoe e nesse a menina mata a mãe, né, é como se fosse nos dois filmes, um o arco do se tornar homem, do que é ser homem, e o outro o arco do se tornar mulher, o que é ser mulher. A gente não falou da maçã, né, cara, que o menino morre e cospe uma maçã. Tem isso, uma maçã meio podre, inclusive. É uma maçã envenenosa e a maçã do pecado, né? Adão e Eva. Ele e a menina são Adão e Eva, né? Tem esse que é Adão e Eva de Branca de Neve, né? Também. Também. Isso porque a bruxa tava no momento o Chapeuzinho Vermelho, né? Pois é, tem um monte de referência, né? A contos, assim, de... Sabe o que me parece? Parece que ele quis fazer o caminho reverso que a Disney fez. A Disney pega os contos lá, aqueles contos infantis do alemão, né? Como é? Que eram super dark, assim. Dos irmãos Grimm, que eram super violentíssimos os originais. É, e tinha aquele outro também, o Andersen. Não sei se o Andersen era, mas os irmãos Grimm sim. Tinha o Hans Christian Andersen, Charles Perrault. E a Disney fez ficar totalmente palatável, bonitinho, né? E esse cara faz o inverso de novo, né? Ele pega e transforma de novo na coisa mais assustadora. Eu, inclusive, queria ver a cena da ascensão do menino, suposta ascensão, né? Quando ele acorda e começa a ter um delírio místico, religioso e tal. Eu fiquei com a impressão que tem uma hora que dá um zoom, assim, que ele gozou no... Eu não sei se eu quero rever essa cena pra ver se é realmente real ou se foi uma fantasia, mas eu acho que sim, eu acho que ele faz de propósito, assim, pra mostrar um negócio meio... Ele gozou? Eu acho que sim, no lençol. É, ele tem uma coisa, uma êxtase, né? Não, então, mas esses êxtases das santas, místicos e tal, eram praticamente orgasmos, né? E eu acho que ele meio que representa isso no caso do menino de maneira literal, assim. Mas talvez eu tenha viajado. Mas eu achei que dava pra ver, assim, meio que do lençol. Ele tá todo suado, assim, atrás no travesseiro dele, né? Mas não sei se a interpretação sua é diferente. Porque ele tem uma hora que ele pega um ângulo estranho, entendeu? Mostrando de baixo, assim, que não tinha necessidade. E eu achei que era meio que pra rapidamente mostrar isso, mas talvez seja viagem. Esse diretor é obcecado com detalhes, né? Você não vai tirar, não vai pegar nenhum detalhe no filme fora de época, né? Ele é bem obsessivo. Então talvez ele tenha colocado. E ele é meio escatológico também, né? Então não colocaria acima dele ter feito isso, abaixo dele. Outra coisa que eu lembrei aqui, o cara morre depois das chifradas do bode, com a lenha caindo em cima dele. Ele é soterrado pelo próprio trabalho dele, né? Pelo esforço e o trabalho dele. Porque ele morre assim, né? E depois cai tudo em cima dele. Perfeito. Eu tô vendo aqui a cena e, de fato, Gustavo, tem uma meleca aqui, bem aqui no pinto do menino e... Olha aí. Tem justamente na parte do cobertor dele. Porque é um ângulo estranho que ele pega, não é? É um ângulo de baixo, sem necessidade. Eu acho que foi pra mostrar isso. Pode ser tanto uma babinha que o menino deixou cair, mas não, pode ser. Não, é gozo. Mas, assim, é engraçado que você tá falando isso, assim, porque o coitado do menino, assim, é reprimido sexualmente, né? Assim, tipo, a única mulher viável a quilômetros é a própria irmã dele. E nesse êxtase final, né, da vida dele, né, depois que ele é comido pela bruxa, né, quase que literalmente, ele tem essa visão de Cristo, e é uma visão altamente erótica da divindade, porque ele vai falar dos beijos de Cristo, os beijos da tua boca, e a tua mão do abraço, tua mão me acariciando. E você fica pensando, pô, esse menino tá tendo uma... tá tendo uma fantasia masturbatória com... É um negócio altamente doente, se parar pra pensar. Mas eu acho que não necessariamente, não. Pode ser, acho que coisa afetiva, né? Que é o que não tem nesse mundo dele, né? Dos puritanos. Afeto, né? Não, eu acho que mais nesse sentido do Igor, hein, Felipe? Porque eu acho que essa cena mostra bem que ele foi, especialmente a maçã podre, né? O símbolo da corrupção de um inocente, né? É um inocente corrompido pelas bruxas. Não, e é um... Assim, você pega... Eu acho que era Santa Teresa, né? Que tinha aquele negócio dos êxtases de Santa Teresa. E o êxtase, a descrição, é um orgasmo. É orgasmo, sim. É um orgasmo. Então... tem aquela escultura do Bellini também, o êxtase de Santa... Não é? Eu acho que, de repente, pode ser o êxtase de Santa Teresa. É, né? Santa Teresa, eu acho sim, que é. Que é uma imagem claramente sexual, né? Inclusive, o Toque Sutil, o anjo, ele tá segurando uma seta, e a seta tá apontada pra vagina da santa, não tá apontada pro coração dela, sabe? Então, umas coisas bem sutis, assim, sabe? O Bellini... Bellini era um safado. Esses escultores, artistas barrocos, era todo um bando de safado. Fez bem justamente pra mostrar, assim, ó, é sexo, assim, essa mulher tá tendo um sexual intercourse aqui com Deus, e tá gozando, e essa é a revelação divina dela. E como ele pegou os diálogos de várias fontes históricas, talvez ele até tenha pego o texto desse êxtase dele de algum texto de êxtase real, né? Talvez até depois dê pra descobrir. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Sala de Projeção Podcast, com um episódio muito interessante, acho que ficou bem, bem legal no fim. A pergunta que não quer calar é o seguinte... Conseguem apreciar melhor o filme agora, Gustavo? Eu não achei o filme ruim, não. Só não é o meu estilo de filme. Mas eu retiro tudo que eu falei de psicanálise. Eu acho que o filme vale mais a pena sem pensar nada de psicanálise. Só realmente entrar no... Essa era a minha proposta inicial. Eu acho que vale a pena só entrar no clima do filme. Eu acho que é isso. É uma construção de mundo bem feita. Assim, para quem gosta desse estilo, eu acho que vale a pena. André... Gosta mais do filme? Aprecia mais o filme agora? Não, continuo com o mesmo conceito do filme. Tem filmes, eu não sei se é porque a gente vê muitos filmes, mas eu tô começando a apreciar mais filmes que me causam boas sensações. Então, como o Gustavo tava falando, sabe? Se um filme traz essa... Se a primeira cena do filme é um bebê sendo surrupiado por uma bruxa e sendo castrado por ela e virando creme de pele pra hidratar a pele da bruxa, não é um filme que me causa bem-estar. Mas eu achei a discussão interessante. Também achei, exatamente. Eu acho que o filme tem tanta coisa boa pra apreciar nele, que eu também, a última coisa que eu quero ver é um bebê, né, sendo sacrificado, mas eu acho que dá pra você, como é que você fala, é um filme que vale muito a pena você relevar isso e prestar atenção no que ele tem de bom. Felipe, o que você achou? Então, foi ótimo, eu já tinha, como eu falei, né, eu já tinha visto várias vezes, eu curti muito a conversa. Pra quem não assistiu, eu recomendo. E os outros filmes do Eggers, né? Do próprio Farol, pra quem acompanha o programa, foi o primeiro episódio. E esse recente que ele fez dos Vikings, né? O Homem do Norte, que também tem muita imagem de fantasia e lendas e tal, misturado com a vida do momento, né? Na época, né? Então ele é um diretor muito legal e que eu acho que vale a pena acompanhar o trampo dele. É um cara jovem, tá começando agora, então vamos ver pra onde ele vai. Tem no YouTube, isso eu passei pros meus alunos, inclusive. É uma adaptação que o Robert Eggers fez do The Telltale Heart, do Edgar Allan Poe. É um curta, de 21 minutos. É bem bom, bem interessante. Você já vê, assim, algumas características dele. Deve ter feito isso quando ele era estudante de cinema, não sei. Ele é muito ligado em literatura, né? Acho que o próximo filme dele, ou um dos próximos, é um Nosferatu, né? Baseado no Drácula. Então ele é bem ligado com literatura mesmo, assim. Então, esse foi mais um episódio de Sala de Projeção. Muito obrigado. Faltou o Igor dar tchau. Ah, é? Igor, você não deu tchau? Não. Tchau. Essa despedida tá lá. Foi um tchau sem Gustavo, assim. Pro próximo episódio, um episódio muito especial, pessoal. Agora eu vou falar com vocês que o nosso episódio, próximo episódio, ele é um episódio, vai ser o episódio 50 do Sala de Projeção Podcast. E eu tô muito feliz, tô muito orgulhoso de estar chegando no episódio 50. Na minha cabeça, assim, mentalmente, seria a meta mínima do Sala de Projeção Podcast, fazer pelo menos 50 episódios, né? E tô muito feliz de chegar nesse ponto e saber que a gente ainda vai fazer mais pra frente, né? Quem sabe um dia a gente chega nos 100. Então a gente vai preparar um episódio um pouquinho diferente pra vocês. Vai ser surpresa. Cada um vai falar de um filme que gosta muito, né? De um filme favorito, né? Um de seus filmes favoritos. Então o próximo episódio serão 5 filmes. 5 filmes surpresa. E aí a gente vai comentar os filmes favoritos um do outro e espero que vocês se divirtam, que a gente com certeza vai se divertir. Um abração e até mais. corpus animus. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara.